Tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso e não me deixa te esquecer. E me tirou do paraíso sem um sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela. Me leva, me faça ficar junto dela. É desse amor que eu preciso, preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Nas cordilheiras da ilusão, veio num vento sem destino, amor menino fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer. Depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você. Deixou marcado seu sorriso que não me deixa te esquecer. Me tirou do paraíso sem um sentido pra viver. Me leva, ó vento, me leva pra ela.